2, Salvador, Golden 2, 71, no bico, Decker, estacionamento. Autorizado, reporta táxi, Golden 2, 71. Livre, bico, Decker, estacionamento, encontrar o táxi, número 1. 2128 Salvador, o voo 2121 está pronto para o destaque. São 99 pessoas a bordo, escritório de centro de autonomia, Alterna Salvador. Voo 2121 no táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Pátio, espera bem, Pátio está pronto para a cabeceira 10, via Pátio, Pátio e Alfa. O Pátio espera para a pronto, 12, ajuste no 2. Olá Salvador, bom dia. Webjet Whisky Juliette Lima. Whisky Juliette Lima, bom dia, prossiga. Juliette Lima solicita autorização de reporte, saída do pátio 3 até a ponte 5 no pátio 1. Autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Lima. Gente, reporta ali. Golo 271, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento uma centena com 5 nós. Thank you. Bono 271, decolar 245, controle em 120, decimal 8. 208, Romandia 271. Solo Salvador, Whisky Juliette Lima, pronto para ingressar no pátio 1 até a porção 5. Está autorizado, reporta por término, Whisky Juliette Lima. Ok, reportarei. Salvador, Juliette Lima, finalizou o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia.